Após equipes do SIAT e policiais militares e civis serem mobilizados para verificarem uma situação de pessoa ferida por disparo de arma de fogo, na noite da última terça-feira no bairro Santa Felicidade, foi constatado que tudo não passava de um trote e um indivíduo acabou detido pela polícia. Os policiais civis iniciaram uma investigação para descobrir que Joacir Alonso, de 25 anos, teria feito várias ligações para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar. Ele é acusado da prática de trote, falsa comunicação de crime e falsa solicitação de socorro. Joacir estava na residência na rua Francisco Stanker e acabou preso em flagrante. O rapaz nega que tenha sido ele que passou o trote ao SIAT, mas os policiais não têm dúvidas pelo rastreamento da ligação feita através de um telefone celular. Segundo Joacir, alguém pode ter pego o telefone dele para fazer uma brincadeira, mas o fato é que o jovem foi levado à delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida. O rapaz violou o artigo 340 do Código Penal, falsa comunicação de crime, podendo ficar de 1 a 6 meses detido. O fato é que isto ocorre com muita frequência em todos os setores da área de segurança pública, principalmente para o Corpo de Bombeiros. O deslocamento de viaturas em alta velocidade coloca em risco a vida dos socorristas e dos demais que estão no trânsito. Ontem, por exemplo, um atendimento a uma situação de emergência resultou em um acidente de trânsito, porém, ninguém ficou ferido. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.